escuto um blá blá blá, blá blá blá. Mas se quer fumar, se quer fumar, sei que o corpo vai aonde a mente levar. Califórnia, Cornerstone, dá pra brincar. Já um clássico como o clássico do Azimuth. Tudo bem, eu sei que gosto não se discute. Cada um tem o seu, não discuto, não duvido. Silver Haze, Sativa, mas o Kush é o preferido. Na seda, no pipe, na bag, na caixa. Eu quero muito mais, se tiver um nug, já me basta. Eu vou na smoke, um nut no blunt. Vem da terra sem caô, basta que plante. Nós somos antenas ou uma ponte onde o rio passa. Que importa, fica, o resto vira fumaça. E antes que a viagem acabe, I'm going back to Cali, Cali, Cali. Blunts lit when clouds is touched. Bad boy, roll biggies, then take a puff. Damn. Perp sticky, had me stuck like pinto clutch. Ride slow, hold traffic up. Yeah. CA cannabis cup, so twisted. Botanist every day, trees like Christmas. Prettiest leaf, stickiest paw. Roll better stick to the wall. Lit recharge, split long like ball player's arm. Bag mix colors, call lucky charms. Wrong and feel right. High satellite view with an appetite. Candlelight smooth, one with the groove, the sound bite. Every day in the fumes, a true hype. Eyes low, but I see good. Worldwide, every neighborhood get high.